Respeito é um termo, nem todos merecem tê-lo. Do estopim ao isqueiro, favelado verdadeiro, formado marginal. Em outro grau, o inimigo é só um, e quem comanda a real assina leis e te confina. O fim da sua ira, que é assim, a vitória toda sua e tempos ruins. Nada é fácil, diz, a um palmo de feliz render igreja falsa, esperando pela graça, fugindo da terra dos problemas. Dessa guerra não me convenço, nunca me converto, insisto na minha luta. E se for um erro, filha da puta, eu desfaleço nessa porra em desespero. Aqui é guerreiro, nem meio mais inteiro, prepara a fuga alucinada, jogando a granada, que é assim. Destaca o que é ruim, é o sistema em choque, encarando a morte, que o sistema falha. O templo é de canalha, nenhuma moeda pela graça. Aqui é a mente revolucionária, nem branda nem estática. Religião é só pras mentes fracas, testando o microfone e acendendo o pavio. E aí vai, ó, nem me viu. Faça o que quiser, sangue bom, mas não duvide. Sim, que a humildade tem limite. Maurício MC, guerreiro verdadeiro. Vou dizer aqui assim, descarto o que é ruim. Se é bom pra todos, vai ser bom pra mim. Então é aquilo, metido a bandido, sujeito sem estilo, metido a bandido mal. Verdadeiro paga pau. Se tranca no banheiro, fuma pedra o dia inteiro. Isso não se faz. Aí, maluco, você só anda pra trás. Bonança, confiança, ainda tem esperança. Ver o sorriso de criança, sem matança, vingança. Meu povo dança, a saudade fica na lembrança. Sonho medonho, me envergonho e proponho a paz. Não ser traída jamais, miséria nunca mais. Ver todo mundo em paz, dizendo ao crime jamais. Macumba que zumba, derruba, deslumbra. Se não atrapalha, não derruba, muito menos eu quero a sua ajuda. Que é assim, destaca o que é ruim, pro traidor é o fim. Se é pra ficar louco, pros parceiros já ficou pra mim. Se a vida é curta, bandido escuta da conduta, corre pelo certo, vai, fila não é da de puta. Hoje que virou, rap que representou, nasce forte onde for. No coração dos guerreiros, pelo zelo, no atropelo vi uma parte isqueiro. Corre perto do merecedor, tem que ser sujeito, daquele jeito, tá na memória. Uma parte história, nego no sul. Mário só, nego prosa, mas deixa que é cedo. Rap é de conceito, muito respeito. Aqui só tem sujeito, não tá de louco, não, não, não. Não esquece, o rap fortalece a cabeça dos moleque. Então, irmão, você tem o dom, firmão, de drão. Aqui é som do bom, talento a capela. No coração de quem vive nela, corpo a mente é a alma da favela. Talento a capela, no coração de quem vive nela, corpo a mente é a alma da favela. Dançando no microfone e acendendo no pavio, e aí vai, ó, nem me viu. Faça o que quiser, sangue bom, mas não duvide. Sim, que a humildade tem limite. Deixando o microfone e acendendo o pavio, e aí vai, ó, nem me viu. Faça o que quiser, sangue bom, mas não duvide. Sim, que a humildade tem limite. Deixando o microfone e acendendo o pavio, e aí vai, ó, nem me viu. Faça o que quiser, sangue bom, mas não duvide. Sim, que a humildade tem limite. Testando o microfone e acendendo o pavio, e aí vai, ó, nem me viu. Faça o que quiser, sangue bom, mas não duvide. Sim, que a humildade tem limite.